com a unção do renovo. Aqui nesta igreja está pegando fogo. É o poder do Pentecostes aqui no meio do povo. É o poder do Pentecostes aqui no meio do povo. Escolheu, receba a porção dobrada que recebeu Eliseu. Receba a porção dobrada que recebeu Eliseu. Aqui nesta igreja está pegando fogo. É o poder do Pentecostes aqui no meio do povo. É o poder do Pentecostes aqui no meio do povo. Escolheu, receba a porção dobrada que recebeu ele.